Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos parceiros de todas as quebras. Eu apresento a vocês o cara dos caras. Mano, eu conheci um cara, correção, o cara transparente, guerreiro, ralador de longa data, pião, sofredor. Humilde até as horas, rolava com todo mundo e fazia sua cota, fazia seus corre e tinha tempo pra todo mundo. Ligava todos os blocos e tinha conceito no submundo. Tinha moral de patrão, ficava quebrada inteira, amante da paz nato. Odiava a treta, tinha tudo pra andar com playboy e é o de Cherokee, porém só vi ele andar com o sofredor daqui. Pescador, matador, prostituta, traficante, noia, ladrão, cobrador e alguns de nível grande. Quem é esse mano? O comentário repercute pelos atos, fatos, ideias e atitudes. Suas palavras refletiram em todas as quebradas, sua caminhada era certa, gloriosa e sábia. Quem é esse cara? Quem é esse louco que deu rolê na vila e resgatou minha vida? Quem é esse mano? Quem é esse truta? Respirando bondade e paz nas vielas e esquinas. Quem é esse cara? Quem é esse louco que deu rolê na vila e resgatou minha vida? Quem é esse mano? Quem é esse truta? Respirando bondade e paz. O comentário rola, no mapa de bico, atiçando a curiosidade. No mapa de bico, o cara colou lá e fez o segue enxergar. O tiozinho andar, o mundo falar. Arrastando multidões em todos os cantos que colou. Não era ator nem jogador, era o filho resgatador. Peço o mapa, se atacou, repercussão e massacrado. Fez o cão andar de red e brinde, resgatou Lázaro dos braços da morte há mais de 96 horas. Aí, parceiro, a fita não acaba agora. A banca dos 12 foi formado, o time tá completo. T70 na contenção, todos fechando certo. Passa caminhada em todas as línguas pra todo o povo. Pisa no crânio, decaído e liga, assina pra todos os loucos, assim como vos amei. Amai-vos uns aos outros. Quem é esse cara? O Deus envidou mais um louco. Quem é esse cara? Quem é esse louco que deu rolê na vila e resgatou minha vida? Quem é esse mano? Quem é esse truta? Transpirando bondade e paz nas vielas esquinas. Quem é esse cara? Quem é esse louco que deu rolê na vila e resgatou minha vida? Quem é esse mano? Quem é esse truta? Transpirando bondade e paz. Mó debate na quebrada e não era esse o cara. Que ele tá fazendo com a cruz nas costas na estrada? Sendo pisado, humilhado, esmurrado, chicoteado. Ele vai ser crucificado do que ele foi acusado. Um dos 13 deu mancada e a que aguentou por 30 pila. Não aguentou remorso e se enforcou na outra esquina. Falaram poucos, mãe e mãos e alguns amigos. O pai inteiro ouviu o grito: pai, entrega o meu espírito. Os becos ao redor, de fato, o cara foi negado. Não sei, não vi, não conheço antes do cantar do galo. É cedo pra cantar vitória, arautos da ajudaria. O cara explodiu o inferno e voltou ao terceiro dia. Conforme prometido, se cumpriu o vaticínio. Vê minhas mãos, minha costela e disse: os mano tão mentindo. Vou à casa do meu pai, deixo aqui o consolador. Lembre-se, ame uns aos outros, logo mais eu volto, moro. Quem é esse cara? Quem é esse louco que deu rolê na vila e resgatou minha vida? Quem é esse mano? Quem é esse truta? Transpirando bondade e paz nas vielas esquinas. Quem é esse cara? Quem é esse louco que deu rolê na vila e vai resgatar sua vida? Quem é esse mano? Quem é esse truta? Transpirando bondade e paz nas vielas esquinas.